É verdade, lentamente, mas sim, vai-se vendo um ou outro Moliceiro, agora o último, o grande conquistador, a qual tivemos o gosto de estar presentes também no seu bote abaixo. Aliás, a lancha Praia da Costa Nova faz com que tente ser possível estar presente em todos os eventos especiais e únicos da Ria de Aveiro, como os bote abaixo dos Moliceiros, a regata do Rio Weekend, a regata do Sampaio da Torreira, a regata da Semana do Imigrante, a Nossa Senhora dos Navegantes, entre outros eventos que também existem ao longo de toda a Ria e da região. A Lancha Praia da Costa Nova faz sempre questão de estar presente nesses eventos. Portanto, estes moliceiros, esta gente, estes mestres, os arrais, a gente já começa a ser com rara, não é? Tem a sua técnica, tem a sua beleza também, não é? É possível durante a regata apreciar isso tudo. Sem dúvida nenhuma, eu já tive o prazer de navegar no Moliceiro. Quando eu falo no Moliceiro, nota-se que tem mastro e vela e navega à vela, e é sem dúvida um desafio enorme, e é preciso uma destreza que as pessoas comuns, até eu que já tive a oportunidade de navegar num, não têm noção do que é realmente navegar ao leme de um Moliceiro à vela, ou mesmo navegar a bordo de um Moliceiro à vela, porque realmente é uma embarcação que tem uma manobrabilidade fantástica, e dependendo do vento, claro, atinge velocidades estonteantes. Para a sua lancha participar junto desta gente também é sempre um momento também importante, não é? Porque vocês estão, enfim, não são os últimos resistentes, mas estão resistentes, não é? Sim, a nossa lancha é a última das antigas lanchas de carreira, que faziam a travessia de Aveiro para São Jacinto. Havia cerca de 5, 6 lanchas idênticas a esta, desde 1945, a cruzar todas as margens da ria. Aliás, toda a ria de Aveiro estava ligada com uma rede de transportes náuticos, com esta e outras embarcações idênticas, a assegurarem todo o transporte dos passageiros, dos trabalhadores, dos militares da base aérea. Era o dia a dia, não Era o era? dia a dia. Estas lanchas por vezes chegavam a levar às 100, 120 pessoas, e era realmente deveria ser uma vida, para aquilo que se vê em fotografias antigas e alguns documentários mais antigos. A Ria de Aveiro realmente deveria ter uma vida louca, estonteante.